Alfa Seropolitana, São 3894, final da 10. São 3894, ajuste 010. Autorizado por pistola 0, vento 1,10 graus, 089. Livre pouso 90, São 3894. Rochelle 6314, decolada 3214, Salvador 120, decimal 80. 2-0-0, bom lá, 6-3-1-4. Fecha do ouvido, solo, alto 3-3, confirma o mais. 3-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, Thank you. Thank you. 1250, chegando a alma 010. 3-0-8-0, obrigado, bora 169. Salvador, boa tarde, voo 169, decolado na São Rúnio, passando 1600 na pista. Uno uno ocho va tres meses algo uno uno me anota.

Thank you. Deixa para 3.7,